Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Eu tenho savoir-faire, meu temperamento é light. Minha casa é high-tech, toda hora rola um site. Já fui fã do Jethro Tull, hoje me amarro no Slash. Minha vida agora é cool, meu passado é que foi trash. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Fica ligada no link, que eu vou confessar my love. Depois do décimo drink, sou um bom e velho engove. Eu tirei o meu green card e fui pra Miami Beach. Posso não ser popstar, mas já sou um novo hit. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Eu tenho sex appeal, saca só meu background. Veloz como Damon Hill, tenaz como Fittipaldi. Não dispenso happy end, posso jogar no Dream Team. De dia um macho man e de noite drag. Venha provar meu brunch, venha provar meu brunch. É que na hora do lanche eu ando de ferry boat. Venha provar, venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche eu ando de ferry boat. Quando eu olho o meu olho além do espelho, tem alguém que me olha e não sou eu. Vive dentro do meu olho vermelho, é o olhar do meu pai que já morreu. O meu olho parece um aparelho de quem sempre me olhou e protegeu. Assim como meu olho dá conselho quando eu olho no olhar de um filho meu. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Sempre que um filho meu me dá um beijo, sei que o amor do meu pai não se perdeu. Só de olhar seu olhar, sei seu desejo, assim como meu pai sabe é o meu. Mas meu pai foi-se embora num cortejo, e no espelho eu chorei porque doeu. Só que vendo meu filho agora eu vejo, ele é o espelho do espelho que sou eu. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Toda a imagem no espelho refletida tem mil faces que o tempo ali prendeu. Todos têm qualquer coisa repetida, um pedaço de quem nos concebeu. A missão do meu pai já foi cumprida, Vou cumprir a missão que Deus me deu. Se meu pai foi o espelho em minha vida, quero ser pro meu filho espelho seu. A vida é mesmo uma missão. A morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu. Pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. A vida é mesmo uma missão. A morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu. Pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. Ouvimos com Garganta Profunda, Samba da Prouxa, a composição é de Zé Cabaleiro, e na sequência ouvimos João Nogueira, de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, Além do Espelho, atendendo a Magda, com mais dois pedidos aí. Legal, Magda, que participou com a gente pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. Faça você também, como a Magda, use esse espaço para seu pedido musical, críticas, comentários, sugestões ao programa. Eu aguardo seu contato. Agora, atendendo a Marli, do Rio Grande do Sul, vamos ouvir com Gianni e Barros de Alencar, Olhos Tristes. A composição é do Barros de Alencar. Olhos tristes têm segredos que não posso revelar. Por que esse olhar perdido num ponto do infinito? Por que essa nuvem de tristeza nesse olhar tão bonito? Crê em mim, a vida é linda. Crê no bem que eu acredito. Não perguntes que eu não digo. Não insistas, não vou te contar. Olhos tristes têm segredos que não posso revelar. Tristeza do teu olhar é chuva que vai passar. Quero que saibas, meu anjo, a tristeza que sentires vai ver depois arco-íris. Hoje choras, é verdade. Amanhã sentirás felicidade. Os segredos de uma chuva, arco-íris, sempre vem contar. Olhos tristes têm segredos que não posso revelar. Façamos uma troca. Vou contar o meu segredo. Afinal, venci o medo. Eu te amo, vida minha. Preciso confessar. É por isso que não gosto de ver triste teu olhar. As meninas dos meus olhos de alegria estão a cantar. Olhos tristes eram tristes tão somente por te amar. Thank you. ouvimos com Gianni e Barros de Alencar, Olhos Tristes, atendendo a Marli. E a composição dessa música é do Barros de Alencar. Marli fez também o seu pedido pelo papo@arquivossonoros.com. Marli continue participando sempre com a gente e fazendo seus pedidos musicais, suas críticas e comentários ao programa, ok? Vamos agora, na sequência, ouvir uma cantora que eu gosto muito dela, principalmente a fase mais antiga dela, a fase mais ali pelos anos 60, Doris Monteiro, que vai cantar pra gente Sou Toda Tua. A composição é do Fernando César e Dolores Duran. Fugir de ti eu já tentei e não consigo. Sou toda tu e onde eu for irás comigo. Eu precisava sair de ti por um momento para que eu pudesse só um pouquinho ser eu por dentro. Fugir de ti, quem foi que disse que eu poderia? Se eu fugisse, nem sei de mim o que seria. Fugir de ti chega a ter graça, essa quimera. Sou tua tanto que me esqueci como é que eu era. Seria fugir de ti, chega a ter graça, essa quimera. Sou tua tanto que me esqueci como é que eu era. Bate-papo musical, comunicando Marcos Rangel. Ouvimos na interpretação da Doris Monteiro, belíssima interpretação da Doris Monteiro, Sou Toda Tua, a composição do Fernando César e da Dolores Duran. Agora vamos voltar um pouquinho à Jovem Guarda, nos 60. Jovem Guarda, legal, um bom movimento, sempre comento isso aqui, né? Um movimento contestado pela intelectualidade da época, que era um movimento musical muito sem compromisso, muito sem compromisso com o momento da época, o momento vivido naquele período turbulento da política brasileira, mas tinha, né, seu glamour na época, e tinha umas coisas legais, sim. Eu gosto muito daquela fase. Vamos ouvir então, relembrando esse momento, a composição de Ed Wilson, na voz do Leno, A Festa dos Seus 15 Anos. Festa dos seus 15 anos, mais uma vela se acendeu. Você estava tão bonita, mas nem sequer me perceber tão triste. Eu olhava pra você, eu olhava pra você. Notei que você só dançava com gente que eu não conhecia. Por fora eu me controlava, mas por dentro eu morria de longe. Eu olhava pra você, eu olhava pra você. Queria ter você pra mim somente e fugir daquela gente que dançava sem saber que eu era um simples namorado e que estava apaixonado sem saber o que fazer. O que fazer? Sozinho então fui pro jardim, ouvindo a valsa começar. Tão triste nem notei você e me abraçar e a valsa. Nós dançamos ao luar, nós dançamos ao luar, nós dançamos ao luar, nós dançamos ao luar. Ouvimos na voz do Leno, Leno que fez dupla com a Anília por um bom tempo, A Festa dos Seus 15 Anos, a composição do Ed Wilson. Agora vamos ouvir a das primeiras roqueiras brasileiras, né? Eu acho que ela tem um mérito muito grande de desbravar essa coisa da mulher roqueira, instrumentista. Eu acho que a Rita Lee tem esse mérito. Vamos relembrar então com a Rita Lee, Ovelha Negra, a composição da Rita Lee. Foi Essa foi a Rita Lee que cantou pra gente, dela, Ovelha Negra. Agora vamos ouvir com Dorival Caymmi, a composição de Dorival Caymmi, Maracangária. Vou pra Maracangalha, eu vou de uniforme branco, eu vou de chapéu de palha, eu vou convidar a Nália, eu vou, se a Nália não quiser ir, eu vou só, se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de uniforme branco, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. Eu vou convidar a Nália, eu vou. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só. Se a Nália não quiser ir, eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Dorival Caymmi, Maracangalha, a composição é dele, Dorival Caymmi. Na sequência vamos ouvir Dick Farney, né, dono de uma voz lindíssima e instrumentista também, pianista, como diz no ditado popular, de mão cheia. E ele começou cantando em inglês, até pelo nome, né, Dick Farney também, até porque naquela época você botar nome americano, nome inglês e tal, dava um certo status e você fazia mais sucesso que com o nome brasileiro, cantando em português. E o Dick Farney então gravou muitos discos em inglês, também muitos discos instrumentais. E vamos ouvir então, agora na voz do Dick Farney, Copacabana, a composição de Alberto Ribeiro e João de Barro. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar, e à tardinha o sol poente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno cantor. Ao te beijar, ficou perdido de amor. E hoje vive a murmurar só a ti, Copacabana. Eu hei de Copacabana, o mar eterno cantor. Ao te beijar, ficou perdido de amor. E hoje vive a murmurar só a ti, Copacabana. Eu hei de amar. Este foi o Dick Farney, cantou Copacabana, do Alberto Ribeiro, João de Barro. Copacabana homenageando aí, mais uma música homenageando a esse lindo e belo ponto turístico internacionalmente conhecido, né? Do Rio de Janeiro, praia de Copacabana, lindíssima praia de Copacabana. Agora vamos ouvir com Dalto, de Dalto e Cláudio Rabelo, Pessoa. pressa. Deve ser porque eu não ando bem da cabeça, ou eu já cansei de acreditar. Ou eu já cansei de acreditar. Ou eu já dancei. Papo Musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Dalto, de Dalto e Cláudio Rabelo, Pessoa. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivosonoros.com, arquivos sonoros com dois S. Você pode participar com sugestões, críticas, comentários ao programa, pedidos musicais, pode fazer esse pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Vamos na sequência agora ver Wanda Sá, Roberta Menescal e Marcos Valle. Esse é um showzaço, os três. E muita bossa nova, muita bossa nova. Vamos ouvir então com eles Este Seu Olhar. A composição é do mestre Tom Jobim. Bem, a próxima música é do nosso maestro soberano, Antônio Carlos Jobim. Esse seu olhar, quando encontro o meu, fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Se eu pudesse entender o que dizem seus olhos. Dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem seus olhos. Ouvimos com a Wanda Sá, Roberta Menescal e o Marcos Valle, Este Teu Olhar, do Tom Jobim. E agora vamos ouvir do Roberto Menescal e do Ronaldo Boscoli, o Barquinho, na belíssima interpretação da Maísa. Festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo deste mar e o sol. Vejo o barco e luz de astão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar, e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, o coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então o barquinho vai, a tardinha cai. Desmaia o sol e o barquinho a deslizar, e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, o coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho. Ouvimos na interpretação da Maísa, o Barquinho, do Ronaldo Bôscoli e do Roberto Menescal. papo@arquivossonoros.com, esse é o canal de participação aqui comigo, para suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, também para sua sugestão do especial do mês, e lembrando mais uma vez que o especial do mês, agora em fevereiro, é um pedido da Rita de Cássia Mendes com os titulares do ritmo. Então será levado ao ar no último final de semana de fevereiro. Agora, na sequência, a cor do som, Abrir a Porta, composição de Gilberto Gil e do Dominguinhos. Sorriu pra mim. Vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor. Usufruindo bem do bom e do melhor, seja comum pra qualquer um. Abre a porta, apareci. Isso é a vida. Ouvimos com a Cor do Som a música Abrir a Porta, e a composição é do Gilberto Gil e do Dominguinhos. Indo agora para a reta final do nosso encontro dessa semana, só queria deixar um registro aqui hoje, né, que desencarnou hoje o Vando, e a gente vai relembrar um sucesso do Vando no próximo programa, marcando aí essa data, né, triste para todos nós. Enfim, na verdade, sempre que alguém desencarna, sempre que alguém nos deixa, é uma data marcante. Então vamos agora, na reta final do encontro, nosso encontro de hoje, atender a mais um pedido que vem de Brasília, da Denise Braga, com a Elba Ramalho, De Volta para Conchego, e a composição é do Dominguinhos, voltando aí mais uma vez, e do Nando Cordel. você de vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de E assim fechamos mais um bate-papo musical e quero agradecer a você que esteve comigo até agora, curtindo aqui essas músicas, isso que a gente procurou trazer para você, fazendo com muito carinho, muito amor, esse programa, montando esse repertório com as músicas que sabemos que vocês vão gostar. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los também a divulgar nosso programa, a nossa emissora. Quero convidá-los ainda a participar com a gente pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's, e com seus pedidos musicais, suas críticas, comentários, sugestões. Lembrando que você pode usar esse mesmo espaço para fazer a sua sugestão do especial do mês, e lembrando também que o especial do mês agora de fevereiro será o pedido da Rita de Cássia Mendes com Os Titulares do Ritmo. Vamos ficando por aqui. Próxima semana estaremos de volta. Até lá. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto.